Yo. Não é novidade pra ninguém que odeio esse sistema. Conheço bem suas fintas e seus esquemas. Mestres na arte de enganar, é tudo pimparia, não adianta confiar. Eles juram de pé juntos, prometem dar o mundo. Depois de conseguirem, transformam no defunto. E um salto combinado entre o galo e a gazela. São dados viciados que sempre saem em cena. Eles fazem dívidas pro povo pagar. Se tentares reclamar, eles mandam te matar. O nosso povo vê tudo, mas se finge de cego. Também lhe chamam de mudo por causa do emprego. Fazem chefe de família dançarem por dinheiro. Eles são visitas, vivem no estrangeiro. Irmão, não precisas usar binóculos pra ver o monopólio criado pelos sócios. Sacrificam o nosso povo pelos seus negócios e enchem seus bolsos e nos deixam no sufoco. Cuidado com as paredes, elas têm ouvido. Cuidado com os parentes que pertencem ao partido. Cuidado com as igrejas, já não servem a Cristo. Cuidado com o coitado que te diz pra ter cuidado. Quem nos manda matar? Eu desconheço bem. Os estrangeiros de cá, eu desconheço bem. As aranhas, as teias, eu desconheço bem. Quem dorme na assembleia, eu desconheço bem. Quem nos manda matar? Eu desconheço bem. Os estrangeiros de cá, eu desconheço bem. As aranhas, as teias, eu desconheço bem. Quem dorme na assembleia, eu desconheço bem. De 75 até hoje, quem está a presidir? O que é governar? Vamos lá refletir. Manuel Homem, Mara Regina Chiosa, Isaac dos Anjos, Bonito de Souza, Dalva Ringote, Carlos da Silva Feijó, Rui Falcão, Fernando da Piedade Nandô, Adão de Almeida, Jorge Dombolo, Eugênio César Laborinho, Paulo Tombolo, Jobe Capapinha, Archer Mangueira, Gildo Matia, Virgílio Fontes Pereira, João Ernesto dos Santos, Liberdade, Quata Kanawa, Maru Pinto de Andrade, Silvia Lutucuta, Maria Idalina, Carolina Cerqueira, Joana Lina. O povo continua sem escola. Perante esses moldes, o que significa Angola? Quem nos manda matar? Eu desconheço bem. Os estrangeiros de cá, eu desconheço bem. As aranhas, as teias, eu desconheço bem. Quem dorme na assembleia, eu desconheço bem. Quem nos manda matar? Eu desconheço bem. Os estrangeiros de cá, eu desconheço bem. As aranhas, as teias, eu desconheço bem. Quem dorme na assembleia, eu desconheço bem. Eu desconheço bem.